Eu acho que a justiça portuguesa há muito tempo tem muita informação sobre Isabel dos Santos e outros elementos da cleptocracia angolana. E não atuou porque não quis. Ou porque submeteu ao poder político, às conveniências do poder político, às formas de resolver os irritantes em que a justiça alinhou. O homem que foi responsável, 14 anos, pela gestão de recursos humanos do Grupo Espírito Santo e designadamente do esquema da multipessoal, que era o algoritmo que premiava os funcionários do BES que mais vendiam lixo aos nossos imigrantes, quando esse indivíduo está hoje no Banco de Portugal e é diretor dos recursos humanos, você tem que ficar alarmado, não é? Chama-se Pedro Raposo. Quantos indivíduos acusados de extorsão na forma tentada estão ou estiveram presos nos últimos 50 anos em Portugal, em prisão preventiva? Eu tive conhecimento ainda estes dias de indivíduos condenados por extorsão, e não é tentada, é consumada, que tiveram pena suspensa. Portanto, porquê que Rui Pinto está preso há um ano? Há muita gente interessada em silenciá-lo. É uma prostituição da nacionalidade e da residência no país. E é um risco de segurança para toda a Europa, porque é um esquema de importação da criminalidade. Não é só a corrupção, de outro tipo de criminalidade grave. Olha, estriades, chamam um figuinho aos vistos gold. Nós estamos a ser confrontados todos os dias que não há dinheiro para a saúde, não há dinheiro para a educação, não há dinheiro para as polícias, não há dinheiro para as forças armadas, não há dinheiro para o que é essencial. E depois há dinheiro para pôr nos bancos. E com o tupete dos bancos de continuarem a perdoar milhões aos chamados grandes devedores e nem sequer se quererem dizer quem são esses grandes devedores. Enquanto o PS não fizer essa autocrítica, está vulnerável. Está muito vulnerável. E não é por acaso que está vulnerável, porque infelizmente o caso de José Sócrates tem uma responsabilidade, um nível de responsabilidade ímpar, porque ele era primeiro-ministro, etc. Mas infelizmente não será caso único de gente que está no Partido Socialista para se servir para o tráfico de influências, etc., como de resto em todos os partidos no poder. Não tenho nenhuma intenção de ser candidato à Presidência da República, não corro por isso. Acho sim que o PS deve ter um candidato próprio e um PS que federe o mais possível e designadamente à esquerda. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntarnaoofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. É a primeira vez que repito um entrevistado que não seja líder partidário. Garanto que não é por falta de alternativas. A minha convidada de hoje, que já entrevistei para falar da Europa quando se despediu do seu lugar de eurodeputada, vem aqui para falar de um tema muito diferente, sobre o qual tem sido uma das vozes mais ativas. Corrupção. O motivo próximo é óbvio e também nele tem desempenhado um papel central de denúncia, o Luanda Leaks, que envolve os negócios de Isabel dos Santos. É por aí que começará a minha conversa com Ana Gomes. As razões para este escândalo ter rebentado neste momento, quando Isabel dos Santos não conta com a proteção do regime angolano, e as cumplicidades políticas e empresariais com que contou ao longo das últimas décadas em Portugal. Sabemos hoje que Rui Pinto foi a fonte de Luanda Leaks. Isto tem levado muitas pessoas a sublinhar que parece haver, na justiça, na comunicação social e na política, quem acha que há fugas boas e fugas más. A crítica é justa, mas não esgota o debate. Que instrumentos aceitamos que um privado use para descobrir a verdade? Mais do que damos ao Estado? Usar informação recolhida num escritório de advogados não ataca o núcleo duro do Estado de Direito? Sabemos que a opinião maioritária não se detém em nenhum destes problemas, porque a corrupção é o centro do descontentamento dos cidadãos e é cada vez mais difícil no debate político ponderar outros valores sem ser identificado com os corruptos e os poderosos. Mas a democracia, que demorámos séculos a conquistar, exige mais do que atalhos. Reconheça Ana Gomes uma combatente incansável na denúncia da corrupção, bem distante daqueles que, para benefício próprio, espalham suspeitas indiferenciadas e desprezam o Estado de Direito Democrático. Reconheço-lhe a capacidade de trazer para o campo da democracia este discurso, não cedendo ao populismo fácil, em que a culpa é de toda a gente e, por isso, não é de ninguém. E é por muitos lhe reconhecerem tudo isto que a veem como uma possível candidata à presidência da República e um antídoto para o discurso antidemocrático. Mas também é por isso que a confrontarei, na próxima hora, com alguns dilemas que este tema nos traz. Muito obrigado, Ana Gomes, por ter aceitado mais uma vez participar agora para falarmos de um assunto completamente diferente, provavelmente com o mesmo grau de discordância, não sei, talvez não tão grande como no outro, no, da outra vez que debatemos. E a primeira coisa que lhe queria começar, vamos começar por Isabel dos Santos. Há uma coisa, Isabel dos Santos parece ter razão. Ao perder a proteção do regime angolano, ficou mais exposta ao cerco político e judicial que lhe está a ser feito. Não é isso que explica o que lhe está a acontecer? Olá, Daniel. Não é só isso que explica o que lhe está a acontecer. É evidente que quando muda o poder em determinado tipo de regimes que são pouco democráticos, e Angola tem pouco democracia, não basta haver eleições, e as eleições em Angola, Deus sabe. São quando o MPLA quiser. Mas é preciso ter práticas democráticas para ser uma democracia, respeito pelos direitos fundamentais, respeito pela liberdade de expressão, pela liberdade de imprensa, etc. E é evidente que nada disso existia no regime do pai da senhora Dona Isabel dos Santos. De qualquer maneira, quando mudam os regimes, pois é normal que aqueles que são os privilegiados dos regimes estejam mais vulneráveis. No caso, penso que não foi apenas esse fator. É que estamos a falar de uma das pessoas que é o povo, a cabeça do povo da corrupção e da cleptocracia em Angola. Mas já era. Já era, sempre foi. A minha pergunta é se não ficou exposta agora. Eu estou a pensar mais até em Portugal. Sim, aqui em Portugal, eu acho que o que também faz uma diferença o regime em Angola ter mudado e haver hoje um discurso que é acompanhado de uma prática, porque o discurso da tolerância zero até já o Zé Eduardo dos Santos tinha feito. Mas agora há uma prática e há uma necessidade de sobrevivência do próprio poder de João Lourenço, com todas as contradições e com todas as insuficiências, de facto mostrar ao povo que há um combate contra a corrupção. De tal maneira o país ficou exangue dos anos, e em particular dos últimos anos de desbunda na corrupção em Angola. A situação económica também é diferente por causa dos preços do petróleo, que no passado, pior, não é? Muito pior. E é mesmo uma questão de sobrevivência para o regime, e não é só sobrevivência política, é mesmo económica, de recuperar ativos e de mudar uma cultura que era de corrupção à tripa forra, pinhal da Zambuja, digamos, em termos angolanos. Além disso, há obviamente também o facto de, em virtude das denúncias de consórcios de jornalistas ao longo destes anos, de vários escândalos, os LuxLeaks, os Panama Papers, há muito mais sensibilidade hoje e muita mudança se fez, inclusivamente ao nível do quadro legislativo europeu, no sentido de reforçar a legislação no combate ao branqueamento de capitais e à criminalidade subjacente associada. Mas a verdade estamos a ver isto tudo muito circunscrito a Isabel dos Santos, e nós sabemos que Isabel dos Santos era uma entre várias. Já lá vamos. Eu acho que também mudou o facto de termos um denunciante, hoje sabemos que é Rui Pinto, que entre o acervo de documentação que obteve elementos muito importantes sobre a cleptocracia angolana, Isabel dos Santos, e não só, ainda veremos outros, estamos a focar-nos em Isabel dos Santos, em investigações e as revelações têm-se focado em Isabel dos Santos, mas não é só Isabel dos Santos, nós sabemos. Eu, que durante estes anos todos estive a fazer, a escrever cartas às autoridades portuguesas e judiciais, reguladores, político e às autoridades europeias sobre o caso Isabel dos Santos, por me ter absolutamente chocado aquilo que foi exposto pela imprensa portuguesa sobre a forma como ela comprou o cão com o pelo do cão, no caso em FASEC. Já lá vamos também. Encontrei a total A total cumplicidade, a total omissão, a total subserviência e vontade de não querer ver e não querer sequer admitir os problemas, mesmo aqueles que eu lhes ia dando, e a minha fonte nunca foi o Rui Pinto, eu não conheço nenhum dos leaks que está agora a sair, só à medida que eles saem é que eu tenho conhecimento da informação que lá vem. Toda a informação que eu tive veio-me sempre de outras fontes e foi isso que me levou a escrever as cartas e a pôr os problemas. E em boa parte, muita dela vinha até das próprias investigações de órgãos da comunicação social portuguesa. Portanto, o que eu vejo é que há, de facto, esta conjugação de fatores e o facto de haver um denunciante, o Rui Pinto, que tem a informação, que no momento em que é preso, e ele pelos vistos, segundo disse o advogado dele, William Bourdon, é quando ele é preso na Hungria e sabe que pode vir a ser extraditado para Portugal, que ele dá alguma parte do seu material ao advogado William Bourdon, que é quem depois fornece ao consórcio. Ora bem, eu suponho que o próprio Rui Pinto se calhar nem saberia, 700 mil documentos, nem saberia o que é que lá tinha. Sabia que havia coisas sobre Angola e coisas em particular sobre Isabel dos Santos, mas não seria só sobre Angola, não seria só sobre isso. Ele não teria visto, não teria capacidade de ver os 700 mil documentos. O que foi feito a partir do momento em que o consórcio de jornalistas tem acesso a esse suporte informático que é, hoje sabemos, fornecido por Rui Pinto, é que eles começam a investigar. E naturalmente só se sentam em alguns casos. E o caso, digamos, que foi a ponta do iceberg por onde eles pegaram, foi concretamente o da transferência da Sonangol. Mas há últimos muitos dias, outros casos da própria Isabel dos Santos e de outros elementos da capitalocracia angolana, de que eu me fiz eco nas cartas que dirigi ao governo português, porque não é só o Eurobic que é uma lavandaria aqui em Portugal, há mais lavandarias de pessoas politicamente expostas angolanas, sobre as quais eu escrevi abundantemente às autoridades portuguesas e em relação às quais elas sempre chutaram para canto. Deixa-me falar um bocadinho de Portugal. Isabel dos Santos não entrou em Portugal pela mão de pessoas obscuras. Ah, pois não. Entrou pela mão da América Amorim, do Grupo Amorim, um grupo bastante importante. E com o patrocínio de Durão Barroso, toda a cleptocracia é no tempo de Durão Barroso e Cavaco Silva. E mesmo depois, quer dizer, digamos que não encontramos nenhum governo que não tivesse. Não, eu acho que o único partido que está isento de qualquer responsabilidade é o Bloco de Esquerda. Também nunca teve num governo, não é? Portanto, isso ajuda. Mas, e tem pessoas que denunciaram e que expuseram a cleptocracia angolana, designadamente o livro de Francisco Lassá, mas não só, em diversas ações. O próprio PCP, por sintonia ideológica, e não tenho nenhum elemento para dizer que houve qualquer benefício económico, não tenho elementos sobre isso. Sabemos mas por sintonia ideológica. A dada altura foi visitar Angola. Bom, mas isso não interessa em si, eu também fui visitar Angola. E não, mas qualquer... foi visita oficial. É mais uma sintonia ideológica que se reclama da defunta União Soviética e da. Enfim, não é por acaso que o MPLA, para justificar a corrupção, teorizava sobre a acumulação primitiva do capital. Mas só segurar porque eu não acabei de fazer a pergunta, porque nós vamos a isso. Também. Não estamos a falar de figuras obscuras que abriram a porta e que trouxeram Isabel dos Santos ao baile de debut, se quisermos. Basicamente pode-se dizer que foi uma grande parte da elite económica e política portuguesa. Sim. Sabendo isto, não é seletivo andar a pedir a cabeça do governador do Banco de Portugal por causa do Eurobic? Não, eu não peço só a cabeça do governador do Banco de Portugal, também peço a cabeça... Porque às vezes com a sensação que o governador do Banco de Portugal tornou-se uma espécie de... Também peço a cabeça, por exemplo, de Teixeira dos Santos. E porquê? Porque, justamente, eu acho que neste país o grande problema é que ninguém é responsável. Nós vimos... logo que isto rebentou, por exemplo, até o próprio governo, pela boca do ministro Santos Silva, dizer, bem, esse é um problema dos reguladores e das autoridades judiciais. Bom, depois, no dia seguinte, já corrigiu mais o tiro e também houve declarações, até do primeiro-ministro, no sentido de que as autoridades portuguesas iam colaborar com as angolanas, designadamente judiciais. Mas a tentativa é sempre de chutar para o lado, ninguém é responsável. E... se aqui há particulares responsáveis e responsáveis políticos, e eu nunca tenho sido poupada a identificá-los. Ainda agora lhe falei de Durão Barroso, que está longe de ser o único, é um principal, até porque ele vinha com o lastro de resto positivo da negociação dos acordos BCF, mas depois, obviamente, à sombra disso, houve toda a malha dos interesses que achou por bem comer. E é claro que as coisas se agravaram loucamente no governo de Sócrates e depois no governo de Passos Coelho, com a pressão das medidas da Troika. E o desespero do país. E o desespero do país, exatamente. E, portanto, as pessoas entraram numa de não querer saber da cor do dinheiro e tudo era possível e tudo era legítimo. Nessa uma que as pessoas entraram e que pode ser mais complicada do que parece. O investimento de Isabel dos Santos salvou empresas como a EFASEC, por exemplo, que falou. Não sei se salvou isto. Deixa-me terminar a pergunta. E veio quando Portugal atravessava uma crise grave, salvando bastantes empregos. Não estou a falar apenas da EFASEC, estou a falar de muitos outros investimentos. Não é natural que o poder político tenha isso em conta quando toma decisões? Oh, Daniel. Ou seja, eu não estou aqui. Então vamos lá chamar o cartel de Sinaloa para fazer investimentos aqui. Vai de certeza criar imensos empregos. Uhum. Também tinha salvo todas as empresas que precisavam de ser salvas. E a gente não olhava a cor do dinheiro, não é? E quer crime mais hediondo do que a pilhagem organizada ao povo angolano? Ainda por cima, a um povo a que nós estamos unidos por laços humanos, pela história até colonial, com o lado negativo, a carga negativa que tem. Portugal ter entrado nisto é hediondo, tem custos reputacionais dramáticos para o país, para todas as empresas do país, para todas as instituições do país, para cada cidadão do país. Basta ver as parangonas hoje dos mídias internacionais e ainda a prestação vai no adro. Portanto, Como sabe, eu estou a fazer de advogado de diabo. Eu estou-lhe a dizer, se o critério é preciso dinheiro para vir salvar as nossas empresas, aquilo que eu critico em relação à forma como nós abrimos as portas sem qualquer critério e sem qualquer moralidade aos investimentos da cleptocracia angolana, também posso dizer em relação à China, e se calhar posso dizer a muitos mais coisas que estão aí no ar. Por exemplo, todo o tipo de criminalidade associada aos vistos gold. Continuando a fazer de advogado do diabo, porque, por exemplo, os portugueses agora parece haver um grande consenso na crítica a Isabel dos Santos. Eu, e a Ana Gomes também seguramente sentiu isso, muitas vezes que escrevi sobre Angola, tive muitas reações, não do poder, não dos poderosos, mas de pessoas que trabalhavam em empresas com um investimento angolano, mas de portugueses que estavam em Angola e que encontraram em Angola a última oportunidade de conseguir trabalhar. Mas reações, eu não sou a dizer, contra. Não, reações a dizer está a prejudicar o país. Não. E a minha dúvida, que é legítimo, é pensar: os portugueses que estão agora muito chocados aceitariam que Portugal recusasse o dinheiro angolano em aflição? Os portugueses, a maioria. Eu admito que a maioria dos portugueses não tinha sequer a noção da extensão. Eu própria, que andava anos a investigar o Império Isabel dos Santos, por exemplo, não tinha a noção. Eu tinha identificado 40 empresas, afinal são 400. Portanto, muitas delas são veículos, empresas fantasmas, mas não interessa. Eu tinha identificado um universo mesmo com as fantasmas de Quadrenta. Isso, afinal, são 400, portanto, não tinha a noção. A maior parte dos cidadãos não sabia a extensão disso. Agora, tudo o que é poder político e poder económico e instituições financeiras e reguladores tinham que saber, e incluindo o Poder Judicial, tinha que saber e tinha que ter acionado os controlos elementares, porque senão o resultado é este. É hoje, estamos todos de rastros, estamos na lama, a nossa reputação está na lama como país, as instituições estão na lama e as próprias empresas não estão realmente salvas. Como nós sabemos, não faltam países europeus que aceitam e recebem dinheiro de países. Com certeza, e eu não estou a dizer, pelo contrário, piores ou que o que se está a passar aqui, não, eu não vi noutros países europeus. Por exemplo, no insípido e inodoro e impoluto Dinamarca, eu vi e estudei o escândalo de Danske Bank e fui lá investigar, que era de lavagem de dinheiro para a oligarquia russa, não é? E para os cleptocratas da Rússia. Ou em Londres, ou em... Ou de todo lado, mas no caso de Danske Bank era sobretudo para a Rússia. No caso de Portugal, eu penso que isto ainda é mais chocante chocante, porque nós temos de facto uma relação íntima com Angola e queremos ter, e eu quero ter uma relação íntima, importante, economicamente e politicamente com Angola, porque acho que os laços humanos o justificam e o determinam, mas obviamente tem que ser uma relação que não é à custa da roubalheira organizada do povo angolano. Veja a miséria em que está o povo angolano, que é um dos que tem, dos mais baixos índices de desenvolvimento humano, não obstante ser um país riquíssimo e com um potencial extraordinário, um potencial por desenvolver, tanto que os portugueses podiam fazer para ajudar a desenvolver esse potencial. Eu costumo dizer que a elite angolana poderia roubar e continuava a sobrar muito para os angolanos. Mas e é mesmo também, sempre foi a minha preocupação. Nunca me intimidaram aqueles que vieram dizer, estás a pôr em causa os interesses dos portugueses em Angola. Não é verdade. Todas as vezes que eu fui a Angola, e fui lá designadamente em 2008, porque há interesses de curto prazo, 15, mas há interesses de longo prazo. Exatamente, não. E os interesses de longo prazo, portugueses vieram contar-me coisas que se passavam e esquemas de roubalheira de que eles próprios eram vítimas, e eu sempre tive a percepção que não, eu só de facto contribuo para ajudar os portugueses a ter uma presença sustentada em Angola, se eles não alinharem, não forem induzidos a entrar neste esquema de serem capatazes dos ladrões de Angola. E, portanto, do meu ponto de vista, para ajudar os portugueses é preciso absolutamente limpar, sanear, mudar este esquema e pôr as autoridades que deviam regular a regular. E eu, quando você fala do governador do Banco de Portugal, bom, é que em relação ao papel do regulador da banca e dos bancos, de resto, estão sob supervisão direta do Banco de Portugal, porque outros já estão sob a supervisão do Banco Central Europeu, os maiores. Eu tive estes anos todos a confrontar o Banco de Portugal com lealdade. A certa altura percebi que para ter qualquer tipo de ação, e houve coisas muito complicadas em relação às quais eu nem as pus cá fora, eu pus muita coisa cá fora no meu site, mas há muita coisa que não pus cá fora, tão sensíveis e complicadas elas eram. Porque, confrontando o Banco de Portugal e naturalmente esperando a ação do Banco de Portugal, e tive sempre o chutar para canto. Acha que houve cumplicidade ativa do Banco de Portugal e das autoridades judiciais? Por ação também e por omissão. E designadamente, quando mais tarde eu vim a ter acesso a relatórios do próprio Banco de Portugal, feitos por bons, competentes funcionários do Banco de Portugal, sabedores do que tinham que fazer, a várias instituições, não só o Eurobic, por exemplo, ao BNI Europa, ao Banco Privado Atlântico Europa, que é o banco que está envolvido na Operação FIS, a outros bancos. Eu fiquei estarrecida diante do que o Banco de Portugal efetivamente sabia, tinha sido identificado pelos seus próprios capazes, competentes funcionários e pura e simplesmente punha na gaveta. E do sistema judicial acha que também houve? Mas ontem soube-se que inclusivamente as contraordenações impostas pelo Banco de Portugal a alguns destes bancos, pura e simplesmente nunca tinham sido aplicadas. Eles nunca as tinham recebido. Portanto, aqui qualquer coisa de muito sinistro na atuação do Banco de Portugal. E o próprio governador, pessoa de quem eu até à partida até tinha uma boa imagem à partida e até uma relação cordial, como se nota de resto da escrita, mas a pouco e pouco fui vendo que ele tinha uma cultura, ele exprimia uma cultura do Banco de Portugal de secretismo. E depois não me admira, ouça, quando o homem que foi responsável 14 anos pela gestão de recursos humanos do Grupo do Espírito Santo e designadamente do esquema da multipessoal, que era o algoritmo que premiava os funcionários do BES que mais vendiam lixo aos nossos imigrantes, quando esse indivíduo está hoje no Banco de Portugal e é diretor dos recursos humanos, você tem que ficar alarmado, não é? Chama-se Pedro Raposo. Quando, por exemplo, várias das questões que eu pus ao Banco de Portugal tinham a ver, por exemplo, com a idoneidade, a avaliação chamada de fit and proper, que o Banco de Portugal teria que dar, não só sobre os administradores dos bancos, mas sobre aqueles acionistas que tinham participação qualificada, como era o caso de Isabel dos Santos no Eurobic, mas como é o caso de muitos outros nos outros bancos. Eu fiz perguntas sobre como é que se admitia que ela chegou a ser administradora do BPI, como é que ela era administradora do BPI, como é que ela mantinha a posição de acionista qualificada com 42% no Eurobic, como é que, sendo ela PEP, pessoa politicamente exposta, sendo o banco obrigado a uma due diligence reforçada e tendo o Banco de Portugal todas as informações sobre como ela utilizava o banco como lavandaria, e não vi o Banco de Portugal agir. E é por isso que hoje, ainda agora, acabo de ver uma declaração do senhor Andrea Enria, hoje o supervisor máximo do Banco Central Europeu sobre as questões do branqueamento de capitais. Hoje, quando dizemos hoje, hoje é terça-feira, dia 28. O dia em que estamos a gravar. Foi uma das entidades a quem eu escrevi muito, até porque ele anteriormente estava na Autoridade Bancária Europeia, que foi também uma das poucas autoridades europeias que agiu no quadro dessa EBA, da Autoridade Bancária Europeia, e que percebeu, por um lado, as incongruências do próprio dispositivo legislativo europeu, designadamente no que toca à supervisão e à articulação dos bancos centrais com o Banco Central Europeu. Mas, por outro lado, os verdadeiros falhantes do Banco de Portugal. E eles tiveram interação com o Banco de Portugal. E sabem muito bem que, de facto, o Banco de Portugal falhou. E falhou porque quis falhar. Porque não teve coragem de exercer a sua função. E, por isso, tem que haver responsáveis. E, sem dúvida, um dos máximos responsáveis é Carlos Costa. Falou há bocadinho da acumulação primitiva de capital. Deixe-me pegar na citação, aliás, de José Eduardo Santos, no discurso na Assembleia, penso no Parlamento Angolano, em que disse: a acumulação de capital dos países ocidentais ocorreu há centenas de anos e, nessa altura, as suas regras do jogo eram outras. A acumulação primitiva de capital, que tem lugar hoje em África, deve ser adequada à nossa realidade. Na realidade, o roubo organizado, isto já não estou a citar, na realidade o roubo organizado com proteção do Estado com vista à construção de elites económicas em capitalismos emergentes sempre existiu. E nisso José Eduardo dos Santos tem razão. Não acha que e sempre mas existiu, é que a questão é... incluindo na Europa, há com muito certeza, tempo atrás. Deixa-me só fazer-lhe a pergunta. O nosso moralismo com os africanos não é hipócrita, feito de barriga cheia? Mas o meu moralismo não é com os africanos. É com os africanos como é com os europeus. Não, não tem nada a ver com a origem continental, ou a cor da pele, ou a mas língua. Mas é a origem do capitalismo em quase todo exatamente. O sítio. Exatamente. É assim. Mas está bem. Mas justamente aqui estou eu a denunciá-la e a denunciar ao final, algumas gerações porque, é que fica respeitável. Porque elementar, então era que tivesse havido real desenvolvimento para o povo angolano, algum desenvolvimento. Sim. E significativo desenvolvimento. Não houve. O povo angolano está na miséria. É um dos países, é o país com o mais alto índice de mortalidade infantil, de um dos mais altos índices de mortalidade materna no mundo. É um país com 56% de desemprego jovem. Em Angola não podem dizer roubo, mas faço, porque nem isso é verdade. Nem sequer isso é verdade. Portanto, não é possível. Isto é ignóbil, é imoral, é indecente. É justamente o lado absolutamente indissociável do esquema neoliberal desregulatório da versão capitalista. É por isso que a boa relação com o PCP, com o MPLA, me deixa estar recido, mas pronto. Mas aí está. E perante isso, vamos dizer, bom, sempre foi assim, sempre vai ser assim, e resignamos. Não, eu acredito que as coisas mudam. E muitas coisas mudaram, vão mudar, estão a mudar em Angola e podem mudar aqui em Portugal. E é por isso que isto é importante também para nós. Falar há pouco do Rui Pinto, eu queria falar um bocadinho de Rui Pinto. Temos a confirmação, portanto, que Rui Pinto foi a fonte do Luanda Leaks. A violação de correspondência feita por um cidadão sem qualquer... Eu agora não me queria concentrar exclusivamente no Rui Pinto, estamos a falar de Rui Pinto, claro, e olhar para o caso, mas eu devo dizer, enquanto até aqui estive a fazer de advogado do diabo, a partir daqui é um bocadinho mais que advogado do diabo, são inquietações reais que eu tenho. Sim. Através de patreon.com/perguntar-não-ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. A violação de correspondência feita por cidadãos sem qualquer mandato judicial não lhe levanta problemas. Depois de séculos a lutar por direitos, liberdades e garantias, não incomoda dar a um privado poderes que sempre recusámos dar ao Estado? Incomoda, e digo-lhe mais, o nível hoje de vulnerabilidade de todos nós na nossa vida privada, na nossa correspondência privada, em resultado do digital, da era digital em que vivemos, é assustador. E olhando para Rui Pinto, pensa nisso. Mas esta é a era em que vivemos. Serve para o mal, mas também serve para o bem. E eu própria, estamos a falar de um país onde o investimento em cibersegurança é zero. Zero. Eu própria, já me aconteceu ir a sites de algumas entidades e de repente perceber que estou em determinadas caixas de correio porque a falta de segurança é total. Sem querer. Bom, se eu não sei se foi o que é que aconteceu no caso do Rui Pinto, admito perfeitamente que ele pode ser assim, um hacker. portanto, com, que fez acesso ilegal, mas também isso não quer dizer que ele não possa ser ao mesmo tempo também um denunciante com extraordinário de serviço público. Ele denunciante não é por uma razão. Denunciante não é por uma razão. Snowden é denunciante, ou seja, é alguém que está dentro de uma estrutura. Não é só isso. Um dever ético não, de transmitir essa informação. Outra coisa é ir procurar, enquanto hacker, essa informação. Já lá vamos e passar a essa questão. Mas o que eu lhe queria dizer é este: se eu tiver acesso ilegal, mesmo que eu tenha acesso, por exemplo, por acaso, há alguma coisa que eu acho que é altamente comprometedora de corrupção ou de outro tipo de terrorismo, etc., eu não vou ficar sentada em cima daquilo. Claro, com certeza, não é? Neste caso, independentemente da forma como o Rui Pinto teve acesso a esses elementos, mas e isso vai ser julgado em tribunal, portanto, ele tem ou não responsabilidades no acesso ilegal, uma coisa é certa, ele pô-lo do domínio público. Uma vez que esses dados estavam no domínio público, as autoridades portuguesas não podiam desconhecer. Já lá vamos sobre o comportamento agora, das autoridades portuguesas em relação ao Rui Pinto. Agora, estatuto denunciante, eu trabalhei no Parlamento Europeu na aprovação da diretiva que consagra a proteção dos denunciantes. Que, diretiva que, de resto, ainda nem sequer está em vigor em Portugal, nem tem que estar porque há 2 anos para a transposição. De qualquer maneira, é importante e deve-se haver referência a ela. E sim, a Diretiva de Proteção dos Denunciantes incide, sobretudo, sobre pessoas de dentro de organizações. Porquê? Tem o dever ético de evidentemente. Porquê? Porquê? Porque os governos não deixaram ir mais longe, porque a proposta do Parlamento Europeu era que se fosse mais longe. Mas percebe a diferença? Mas porque espera aí, espera aí. A organização teve acesso legítimo à informação. Espera aí. Você sabe quem é o denunciante dos Panama Papers? Não sabe, até hoje não sabe quem é. E não sabe se ele obteve a informação preciosa para as autoridades de vários países para investigar e para recuperar milhões, por forma lícita ou ilícita. De criminosos foram acusados o Deltour, que é o principal denunciante dos LuxLeaks, foi acusado o Falciani, que é o denunciante do SwissLeaks, foi acusado o Rudolf Elmark, que é o denunciante suíço do banco Julius Baer. São pessoas dentro da organização, mas haverá pessoas que não são dentro da organização e que têm que ser protegidos. E, portanto, aqui no caso do Rui Pinto, a diretiva que importa invocar e aplicar ao caso do Rui Pinto não é de proteção dos denunciantes, que ainda nem sequer está em vigor em Portugal, embora deva ser levada em conta, porque o preâmbulo, etc., é muito significativo, mas é uma que já está em vigor na ordem interna portuguesa e que se chama Quarta Diretiva contra o Branqueamento de Capitais e o financiamento de terrorismo. Essa quarta diretiva, no artigo 38, e eu sei que eu trabalhei nela, a fazê-la, como trabalhei na quinta que vem aí, aliás, muito mesmo em breve está também já em vigor, a quarta diretiva diz no artigo 38 que os Estados-membros têm a obrigação de proteger os indivíduos, incluindo os dentro das organizações, o que quer dizer que os de fora também, que reportem denúncias de branqueamento de capitais e crimes conexos. Ora bem, foi exatamente o que o Rui Pinto fez. O Rui Pinto, antes de pôr cá fora nos Futebol Leagues o que pôs cá fora, fez diversas denúncias pelos canais da PGR, denúncias anónimas que ficam registadas, que é facilmente comprovável, e viu que nada era feito. Aqui estou eu, Ana Gomes, que fiz N denúncias e não são anónimas, são cartas assinadas com o meu nome e não vi ação nenhuma. Eu não ponho em causa. Nem do judicial, nem dos reguladores. Eu não ponho em causa. E nem do poder político. Não só não ponho em causa, a utilidade não posso pôr como uma razão. Eu, no meu trabalho, como colunista e a escrever, utilizei a informação do Panama Leaks, utilizei a informação do Luanda, do Luanda Leaks, utilizei. Não ponho em causa. O meu debate não é esse. O meu debate é, independentemente, não podemos pôr em causa a utilidade, isto pode-nos levantar ansiedades várias sobre uma nova forma de investigar, que concordo consigo, se a PGR se não faz o que tem que fazer perante formas legítimas, é claro que dá espaço para isto, mas a minha pergunta, por exemplo, como é que Como é que a Ana Gomes vê, por exemplo, a utilização de informação recolhida junto de escritórios de advogados, pensando, por exemplo, que podia ser o seu advogado, e até que ponto isso, por exemplo, pode destruir um núcleo central do direito à defesa, que é, de repente, a própria polícia, por via indireta, ter Sim. acesso à informação na relação entre o advogado sem e o cliente. Sem dúvida, isso é um problema que se põe, sem dúvida, e que tem a ver com a legitimidade do acesso. Mas a questão também é esta. Se estamos a falar de acesso, por exemplo, a escritórios de advogados, que em vez de fazerem o seu trabalho concordo, defesa da lei, estão a organizar esquemas ilegais. Offshores, ilegais, para criminosos, quer dizer, para que não estão a cumprir a sua função de advogado. Bem, expô-lo é tal história. É, 100 anos de ladrão tem 100, quem rouba, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Eu tenho dúvidas sobre essa princípio. Uma máxima popular que se calhar tem alguma aplicação assim. É evidente que eu não nego que no contexto digital em que vivemos, os riscos são tremendos. Agora, temos que saber... Como sabe, eu não lhe vou pedir para comentar, porque evidentemente temos que estar sempre a valorar os direitos individuais Sim. e claro, de defesa que estão em causa, eu estou a tentar com fazer... os direitos de defesa do interesse público que também estão em causa. O que quer eu estou dizer... aqui a tentar fazer é exatamente ver se conseguimos ponderar aqui os dois na nossa conversa. E o que é mais insuportável é que as autoridades portuguesas até aqui, ao contrário das autoridades de outros países, da França, da Bélgica, da Holanda, já nem falo de Espanha, que nem sequer foi ter que o Rui Pinto e que utilizou o material que ele tinha para recuperar milhões de crimes fiscais. Porquê que acha que ele continua em prisão preventiva? No caso concreto, as nossas autoridades não só não foram ter com ele, como foram prender a mando de instituições criminosas. A DOIAN é uma instituição criminosa, na minha opinião. É um fundo com base em Malta e Londres, que tem por trás uma máfia cazaque, os Arifes, que aliás estão em negócios com o Trump e por aí fora. Há imensa literatura sobre essa máfia. É a mando da DOIAN que a justiça portuguesa inicialmente porque é que atua, acha que ele continua e naturalmente com o estímulo, se calhar, de alguns desses escritórios de advogados que sabem perfeitamente que são colaborantes em esquemas criminosos. Acha que ele continua em prisão preventiva por causa do futebol? Não, acho mesmo que ele só está em prisão preventiva porque há aqui uma conjugação de forças perversas, corruptas, infiltradas em todos os setores, incluindo na justiça, que o querem silenciar e intimidar e que têm muito medo de tudo aquilo que possa vir a ser exposto, como sabe, que ele tem. E essas forças não são só do futebol, são do futebol, porque o futebol hoje é infelizmente um fator não só alienante dos cidadãos, mas instrumental da captura do poder para todo o tipo de interesse. Subscreve a segunda, contra não, a primeira, há todo só, tipo, só um dos alienados. Mas não é isso, reparem, eu não tenho nada contra o Eu tenho em relação à captura do desporto e dos clubes de futebol para estes aspectos perversos, estes captura muitos, do muitos, Estado, muitos, do poder económico e do poder político. E, portanto, o único crime dos inicialmente 147, depois agora... Tem suficientemente força para conseguir calar André Ventura sobre estes temas. O único crime que permite a prisão preventiva, há um único crime de que ele está acusado que permite a prisão preventiva. E esse crime, que sabe é qual é? De extorsão. Não, é a extorsão na forma tentada, portanto, tentativa de extorsão. Ora, eu volto a fazer a pergunta que tenho feito de perguntar é: quantos indivíduos acusados de extorsão na forma tentada estão ou estiveram presos nos últimos 50 anos em Portugal, em prisão preventiva? Não há ninguém. Mais, há indivíduos não avance mais condenados. Que eu quero fazer uma pergunta sobre a extorsão. Eu tive conhecimento ainda estes dias de indivíduos condenados por extorsão, e não é tentada, é consumada, que tiveram pena suspensa. Portanto, porquê é que o Rui Pinto está preso há um ano? Era essa a pergunta que lhe estava a fazer. Porquê é que acha que é? Ah, porque acho que há muita gente interessada em silenciá-lo. Eu acho que a justiça tem que o pôr cá fora, tem que ir investigar os crimes que ele expôs, mas tem que o pôr cá fora, naturalmente aguardando julgamento, porque ele irá a julgamento por aqueles crimes que lhe imputam, protegendo-o, porque ele vai para Portugal... Por causa de um mandato de extradição português e, portanto, ele tem que ser protegido pelas autoridades portuguesas, porque ele corre riscos. Não, de vida. Não acha que independentemente do seu tentativa de extorsão ou não, isso ver-se-á em tribunal, mas a minha pergunta é se, independentemente de ter havido ou não, este tipo de justiça privada não abre a porta, inevitavelmente, para esse tipo de possibilidade. Oh, Daniel, volto a dizer-lhe, se nós não tivéssemos tido algumas pessoas que tivessem tido acesso e que se revoltaram e que puseram cá fora, que se calhar no princípio até nem, como lhe digo, alguns desses casos até eram funcionários e estavam a colaborar nestas práticas de crimes, até que tiveram um sobressalto cívico e moral e decidiram pôr isso cá fora. Se nós não tivéssemos tido isso, ainda hoje não sabíamos da pouca vergonha dos vários governos a colaborar nos esquemas de poupar impostos às multinacionais, no que foi revelado pelo LuxLeaks. Nós não sabíamos dos esquemas de criminalidade organizada que usam os offshores, e estou a falar de não só offshores noutros sítios paradisíacos, mas dentro da própria Europa. Há verdadeiros Estados da União Europeia que são offshores, que foram identificados por nós, Parlamento Europeu, em relatórios como offshores. Estou a falar concretamente de Malta, de Chipre, da Irlanda, do Luxemburgo e da Holanda, que é o principal offshore designadamente para as empresas portuguesas. Os cidadãos não saberiam que aquilo que disse a Comissão, que as empresas pequenas e médias pagam em média 30% mais de impostos do que as grandes multinacionais que fogem a eles graças a estes esquemas, uhum, dos offshores e dos acordos com os governos e não sei o quê. Portanto, se não fosse esse trabalho fundamental de pessoas que viram que talvez tenham dado graves entorces às suas próprias deontologias profissionais ou das organizações onde estavam, ou estando fora, designadamente os jornalistas que receberam a informação e que decidiram publicar, ou, por exemplo, os hackers que tiveram acesso, que viram e que decidiram expor, nós hoje ainda estávamos ainda pior do que estamos hoje. E em relação aos hackers, deixe-me dizer-lhe, foi a procuradora Maria José Morgado que escreveu, logo quando o Rui Pinto foi preso, que um artigo no Expresso cujo título era muito sugestivo, O Amigo Hacker, e onde explicava que as polícias, como aliás, sabe, com faltas de meios... Sabe, a procuradoria e as polícias acham sempre, é natural que achem que limites à investigação devem ser os mínimos possíveis. Mas não, eles dizem, o que ela dizia é... No nosso debate temos que ponderar as duas coisas. Há demasiados casos, face ao tipo de criminalidade de colarinho branco, de crime económico e financeiro, que se vale dos offshores, que se vale desse tipo de cumplicidades e de captura a todos os níveis, nos Estados, nas instituições, a justiça para atuar tem absolutamente que pôr ao seu serviço pessoas como o Rui Pinto. É um hacker, como disse o Miguel Salazar Vaz ainda há dias, de facto ele devia estar a chefiar uma investigação da Polícia Judiciária relativamente àqueles crimes que ele próprio... Foi o mesmo Miguel Salazar Vaz que decidiu ignorar as escutas que havia sobre Pinto da Costa. Eu não vou tão longe. Tenha cuidado, porque de facto o futebol aliena muitas pessoas. Mas eu não tenho nada a ver com o futebol. Eu não tenho nada a ver com o futebol, não sei nada de futebol, não tenho clube de futebol e portanto não, nunca ninguém me ouviu fazer um único comentário sobre um só jogo de futebol. Portanto, o que eu digo é, não vou tão longe como a Miguel Sousa Vaz, acho que o Rui Pinto devia, como disse a Maria José Morgado, escreveu, sugeriu nesse artigo, devia ser posto a colaborar com as autoridades portuguesas a investigar a criminalidade que ele expôs e que ele pode vir a expor, mesmo porque ele ainda tem muita informação. Mesmo que venha a ser condenado por alguns crimes. Exatamente. Disse que parece que há uns leaks que são bons para investigar e outros não. Citei o ex-ministro Miguel Paiás Maduro, que disse muito pertinentemente isso. Essa acusação dirige-se à justiça, aos jornalistas ou a todos? Dirige-se à justiça em particular, porque eu não... Primeiro, eu acho que a justiça portuguesa há muito tempo tem muita informação sobre Isabel dos Santos e outros elementos da cleptocracia angolana, e não atuou porque não quis, ou porque se submeteu ao poder político, às conveniências do poder político, às formas de resolver os irritantes em que a justiça alinhou e de fechar processos. Chegou a haver um processo sobre o ex-PGR angolano, João Maria de Sousa, chegou a haver, não falo do processo do Manuel Vicente, que indecorou se entregou à Angola sabendo que Angola não podia julgá-lo, até porque havia uma dita lei da amnistia para exatamente o isentar. Como é que leu essa novela na relação entre a justiça portuguesa e a justiça angolana, de Manuel Vicente? Li muito mal e disse na altura, e falei, disse que achei que era uma forma indecorosa da justiça se deixar capturar pelo poder político e não exercer a sua independência. Ainda por cima, eu fui uma das... Não? Exatamente. Eu até fui uma das pessoas que citei o próprio advogado do Manuel Vicente, que dizia que ele tinha tinha nacionalidade portuguesa. Depois houve aí uma grande escarcel, dizendo que não tinha e não tinha. Mas o que eu sei é que há 74 angolanos com vistos gold e gostava de saber quem são eles. Acha que os vistos gold foram são... Pode ter sido, pode não, ter sido. Mas os vistos gold são uma porta para a corrupção. Ai, acho, não tenho dúvida. Defendo que eles devem acabar. Defendo que eles devem acabar. Absolutamente, estou farta de fazer isso. Aliás, levei a Comissão Europeia a fazer uma investigação sobre isso, que é arrasadora para Portugal. Sobretudo porque Portugal é o... pode comprar a entrada no país, ela própria, mesmo que não fosse a corrupção, olha, já seria escandaloso. Eu disse, é uma prostituição da nacionalidade e da residência no país, e é um risco de segurança para toda a Europa, porque é um esquema de importação da criminalidade, não é só a corrupção, de outro tipo de criminalidade grave. Olha, as triades chamam um figuinho aos vistos gold. Eu vivi num país onde ainda era fácil. Ainda por cima é barato. Exatamente. Portanto, em Portugal a coisa é perversa, porque, e ainda agora vão ainda facilitar mais o regime, agora dizendo que é para investimentos no interior, nas ilhas, e baixam o limite. Bom, o caso de Portugal nos vistos, o regime é sinistro, porque nem Malta, nem Chipre dão a proteção à criminalidade por trás dos vistos gold como Portugal dá, porque a opacidade é total. Eu pedi a todos os governos, desde que foram criados os vistos gold, que me dessem os nomes das pessoas que receberam. E hoje em dia ainda gostava de saber o que é que nós ganhamos com isso. Neste momento são mais de 8 mil, fora as familiares que se lhes podem juntar, não é? Bom, nunca me deram. Mesmo Malta e Chipre publicam a lista dos beneficiários de vistos gold. O Chipre, a lista dos que pedem, antes deles serem concedidos, e em Malta, a posteriori. Portugal, opacidade total. Todos os governos, incluindo este governo, todos os ministros, eu chateei com cartas a dizer, deem-me a lista dos beneficiários de vistos gold. E a única explicação que eu tenho, há uma cobertura perversa que foi dada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados no tempo de Miguel Macedo, e porcoso. A Comissão Nacional de Proteção de Dados, do meu ponto de vista, perversamente prestou-se a dar um parecer, a dizer que, a dar uma explicação que a privacidade e rinhão-nhão, de forma perversa a utilizar a privacidade, para não me dar a mim, deputada europeia, que era então, a possibilidade de consultar os nomes das pessoas que obtiveram vistos gold. Eu tenho a certeza que há uma única explicação real, é que se eu tivesse acesso a essa lista, eu ia descobrir uma data de gente com péssimo registro criminal e cleptocratas de várias latitudes e longitudes. E agora que a TIAC conseguiu que, por uma decisão do Tribunal Administrativo, o Governo lhes desse mais dados, designadamente mais números, ainda mais preocupante é aquilo que dali resulta. E é inaceitável esta opacidade. Vamos mudar de assunto. Não vamos mudar de assunto, mas vamos manter-nos na corrupção, mas alargar um bocadinho o espectro do nosso debate. Ramalhianos disse, há uns meses, que a corrupção é uma epidemia que graça na sociedade portuguesa. No entanto, e vou dizer isto, tenho muitíssimo apreço por Ramalhianos, sempre tive, aliás, mas tenho que dizer que há menos corrupção do que havia quando Yanes era presidente e nomeou o conhecido por engavetador-geral Cunha Rodrigues. Não é uma afirmação injusta. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. A sua é que eu acho que é injusta. O engavetador-geral? Sim. Cunha Rodrigues? Sim, não tenho a ideia que ele fosse mais engavetador do que outros que engavetaram depois. Os submarinos, os voos da CIA, Estamos a julgar um ex-primeiro-ministro e um banqueiro, que é uma coisa impensável nos anos 80. Eu tenho... E o Ricardo Salgado já andava por aí. Pois é, mas não se sabia nem de perto nem de longe o que mais tarde se vinha. A questão é essa, porque é que não se sabia e hoje se sabe. Hoje combatemos mais a corrupção do que combatíamos nos anos 80. Eu acho que isso é, aliás, qualquer pessoa que conhece um país... Não, hoje há mais sensibilidade social para o combate à corrupção. Havia corrupção desde a base até ao topo. As cartas de condução, eu não tenho essa noção. As finanças. Eu não tenho essa noção. Eu servi com Ramalhianos, portanto, tenho em relação a ele. Eu tenho por Ramalhianos imenso respeito e simpatia. Mais pessoal, do que até consideração, amizade e até ternura. Ainda agora, no dia dos seus 85 anos, tivemos uma deliciosa meia hora ao telefone. Isso não impede que se façam. Ou seja, eu acho que há um olhar sobre o presente, que é um olhar injusto, tendo em conta o que foi o passado do país. E que ajuda, Daniel, ajuda a promover a ideia que não fizemos o caminho que fizemos. Eu não tenho a noção noção que nessa altura o país fosse mais corrupto do que é hoje. Uma coisa é certa, hoje tem muito mais consciência da corrupção, porque entretanto a desregulação neoliberal estendeu isso não só para o país, a nível global e a nível europeu, e agravou determinantemente a infiltração da corrupção e os esquemas de captura. E olha, lembra-se o que é que foi o processo de privatizações neste país? O processo de privatizações anos 90. Hoje provavelmente estaria todo a ser investigado. Anos 90 e o processo de privatizações anos 2000, por aí fora. Não, desculpa, é ainda pior. E hoje investigamos coisas. Havia uma consciência social hoje, nos anos 2000, que não havia, se calhar, nos anos 90. Porque é que havia essa consciência social? Olha, entre outros aspectos, é exatamente em resultado destes leaks todos das revelações que vêm sendo feitas e que desmascaram aquilo que efetivamente os governos fazem relativamente ao discurso que têm. Eu aí tenho que dizer que eu discordo uma coisa, eu acho que muito mais percepção da percepção hoje vários políticos que nós respeitamos muito hoje estariam em muitíssimos maus lençóis, tendo em conta a forma como governava o país e a forma como geriam os seus interesses. Eu deixo-me dizer-lhe, entre outros aspectos, vim para a vida política, da diplomacia. Mais longe. O livro de Rui Mateus, que não está visível, e se alguém alguma vez for consultar... Mas eu não estou a dizer que tu consultou agora. Um país dos anos 80. Mas se calhar tem e que não era só do Partido Socialista, atravessava todo o espaço político. Do ouro do Brasil e por aí fora. Sim. Não, se formos buscar, sempre houve corrupção neste país e sempre haverá. Agora, hoje as pessoas têm mais consciência, que não tinham certamente nessa altura. Porque não era mais visível. Não, porque é mais visível. Porque hoje, de facto, há a capacidade de conhecer aquilo que está a passar-se e de agir e de contrariar. E é por isso que eu hoje acho que este é um combate inadiável e imperativo. Acredita que nos anos 80 era possível um ex-primeiro-ministro ou um grande banqueiro ser julgado? Acredita que isso era possível nos anos 80? Acredito que era. O grande banqueiro era difícil porque não havia grandes banqueiros. Do Estado. Mas nessa altura tivemos, por exemplo, um alto comissariado para o combate à corrupção, que era chefiado pelo Costa Brás. Costa Brás, que fez um trabalho importante. Começou a fazer um trabalho importante. E foi, obviamente, isso foi. A minha discordância consigo é que eu acho que nós precisamos de valorizar. Há coisas que são mais visíveis hoje. Portanto, dá uma percepção. Deixa-me só dizer isto. Dá uma percepção da corrupção maior, porque a corrupção tem um problema, se quisermos, que é quanto mais nós a combatemos, mais... Um problema não é um problema, é um facto. Quanto mais a combatemos, mais visível ela é. E aumenta a percepção que as pessoas têm da corrupção. E não valorizar o caminho que foi feito, entretanto, parece-me... Daniel, mas eu estou a atuar hoje aqui em Portugal, num contexto de uma população que tem muita gente que nem sequer viveu esses anos que você e eu vivemos. Eu não tinha consciência disso naquela altura, devo-lhe dizer. Não era para mim uma preocupação a corrupção. Embora eu tenha algumas vezes, lembro-me de uma ou de outra coisa, até lembro-me de ter estado num outro almoço em que interroguei o Dr. Cunha Rodrigues, justamente por um outro caso, que já na altura fazia espécie. Nem me lembro o que é, tenho que puxar pela cabeça, mas lá chegarei. Havia Macau, por exemplo. Macau era o que nós sabemos, obviamente. Não é? Mas eu pessoalmente não tinha a consciência e devo-lhe dizer, se calhar, nem em 2000 e até 2009, mesmo no governo de Sócrates, embora houvesse imensa coisa que que achava estranho e alguns incidentes, mas não tinha a noção nem de perto nem de longe do que hoje sabemos graças à dita Operação Marquês. Mas é com a crise, com a tremenda contradição, é com a queda do BES. Eu fui uma das pessoas que ainda antes da queda do BES perguntei publicamente, designadamente ao Governador do Banco de Portugal, mas publicamente, como é que era possível o Ricardo Salgado manter a idoneidade para ser banqueiro depois de se ter sabido que ele tinha recorrido aos RERTs, aos regimes especiais de regulação tributária, que eram verdadeiras e imorais amnistias fiscais, começadas por Sócrates e acabadas com a benção da Toica em 2012. Há em várias coisas bastante continuidade, ao contrário do que as pessoas gostam de pensar. Foi a crise e perceber a crise e ter que explicar a crise. A questão do BES é importante porque o BES levanta a tampa de uma rede que apanhava grande parte do regime. Exato, era, não era por acaso que tinha o nome do dono de tudo isto. Sim. Mas depois, No contexto da crise tudo se agravou, com as privatizações, com as PPPs, com... Bom, já vinha de trás, eu tinha visto isso no processo, eu comecei a ver isso a partir de 2010 no processo dos submarinos. O processo dos submarinos é muito ilustrativo dos esquemas de corrupção e de tráfico de influências que se desenvolviam já nesses anos, estamos a falar dos anos 2004, 2005, 2006. A Operação Furacão inicia-se, que é sobre falso fiscal qualificada, inicia-se em 2004. Não acabou em grande coisa, não é? Não, exatamente. É uma das razões porque eu digo que a Justiça estava careca de saber, designadamente em relação à cleptocracia angolana e aos seus capatazes portugueses, e decidiu, por isso, simplesmente não atuar. Agora, o que me deu, certamente, uma nova consciência foi o ter trabalhado nessas comissões de inquérito do Parlamento Europeu, e a primeira foi o LuxLeaks, e foi uma luta tramada para conseguir criar essa comissão de inquérito. Eu própria me empenhei imenso e me atravessei, inclusivamente, junto do meu próprio grupo para criar essa comissão de inquérito. E o que nós descobrimos, e eu estava lá com a Elisa Ferreira e outras pessoas, e o que nós descobrimos deixou-nos a todos aparvalhados. Mesmo os grandes conhecedores do setor económico e financeiro, como era o caso da Elisa, estavam aparvalhados com o que nós estávamos a descobrir. E a partir do LuxLeaks passou-se para o Panama Papers, e ainda mais aterrador foi o que nós descobrimos. E, portanto, isso é que me fez aprender e depois trabalhar nas diretivas de combate ao branqueamento de capitais e de utilização do processo penal para o confisco dos bens, etc. E trabalhar com peritos, por exemplo, de países como Itália, que têm toda uma tradição boa e má, e perceber que isto não podia continuar e tinha que se denunciar e tinha que exigir mudança. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta como política. Ao tratar a corrupção à peça, independentemente de ser importante cada um dos assuntos, sem falar das condições políticas e sociais que a favorecem, na minha opinião, a desigualdade económica, a financiarização do capitalismo, uma globalização distante dos instrumentos regulatórios nacionais, não há perigo de despolitizar o tema e com isso favorecer a extrema-direita? Não, de maneira nenhuma. Eu quero é politizar o tema. Isto é política, isto é governação do país também, e da Europa. Percebe o que eu estou a dizer? É falar do enquadramento político que favorece a corrupção. Mas o enquadramento político... Há corruptos em todo o lado. Os países são mais ou menos... Há menos ou maior corrupção por causa do ambiente social, económico e político de cada país. Daniel, não é só uma questão moral. Mas é por isso que eu tenho falado nisto no quadro do meu comentário político à governação do país. E é evidente, mas não é só a governação. Um país mais desigual tem maior corrupção. Mas com certeza, e o que eu tenho sempre denunciado é que esta corrupção é o agravar da desigualdade. É o agravar... A causa é consequência, mas também é. Não, eu ainda há bocadinho falava das pequenas e médias empresas que pagam mais 30% de impostos do que as grandes multinacionais. Sim. À conta destes esquemas. Eu posso lhe falar como é que a concorrência leal no mercado interno, se há umas empresas a porem a criarem holdings na Holanda e a não pagarem impostos nos seus países de origem, como acontece com muitas das empresas portuguesas, não é? Tudo isto é perversidade e não pode continuar a ser tolerado. E é por isso que eu lhe disse, lá outra vez, lembro-me que discutimos, que a questão fiscal, para mim, tem que ser uma questão europeia, porque isto não só vai resolver com cada um país por si fragmentado. Precisamos não de regulação europeia. Mas justamente outra o que está em casa, do... o que está em causa é o agravar das desigualdades, o roubar dinheiro aos erários públicos para favorecer determinados interesses económicos em detrimento do interesse público geral, em detrimento dos trabalhadores, e portanto isso é intolerável. Quer dizer, nós estamos a pagar hoje, ainda continuamos a pagar à pasadas para os bancos, designadamente para o Novo Banco. Os lesados do BES ainda não foram todos indemnizados, que foram absolutamente enredados numa trama sinistra para lhes capturar o dinheiro, uma coisa ignóbil. Nós estamos a ser confrontados todos os dias que não há dinheiro para a saúde, não há dinheiro para a educação, não há dinheiro para as polícias, não há dinheiro para as forças armadas, não há dinheiro para o que é essencial, e depois há dinheiro para pôr nos bancos. E com o tupete dos bancos de continuarem a perdoar milhões aos chamados grandes devedores e nem sequer se quererem dizer quem são esses grandes devedores. Ainda vamos descobrir que se calhar Isabel dos Santos e muitos desses cleptocratas angolanos que compram o cão com o pelo do cão, designadamente, com os empréstimos dos bancos portugueses, são alguns desses grandes devedores a quem eles andam a pagar impostos. Mas têm empresas, por exemplo, na Madeira, que beneficiam de isenções fiscais. A que título? Eu pago os meus impostos e você também paga os seus. Não tenho isenção fiscal nenhuma e não quero isenções fiscais. Quero é que cada um pague os seus impostos. Porquê é que as empresas da senhora Isabel dos Santos na Madeira têm brutais isenções de impostos? Ou quem diz de Isabel dos Santos diz da própria Sonangol? Isto é intolerável. Quando Como é que os cidadãos hão de olhar para isto? Isto é desigualdade, é injustiça. Vou continuar aqui a fazer de advogado do diabo, que é a minha função. Quando olha para o Brasil e vê como a corrupção foi usada de forma seletiva para destruir ou para fragilizar bastante a democracia, não teme que possa estar a contribuir para isso? Não, porque isso só aconteceu porque de facto havia corrupção. Sempre e ela houve. No Brasil sempre houve, não é? Mas ela foi completamente desvalorizada. E permitiram justamente à extrema-direita que a manipulasse, que a cavalgasse e a usasse de forma seletiva, designadamente para servir os interesses de toda esta... Curiosamente, quem deu os instrumentos à justiça... Curiosamente, quem deu os instrumentos à justiça até foi a Dilma Rousseff que deu os instrumentos à justiça para ela ajudar. Há várias responsabilidades no caso do Brasil. Bom, não, mas aqui não é responsabilidades, era até positiva. Mas aqui os instrumentos a questão, aqui a questão. Mas o que é que você quer retirar aí como consciência? Então, porque isto é cavalgado pelos populistas, vamos pura e simplesmente pô-lo debaixo não, do tapete. Não, mas não pensa nisso. A questão da corrupção como um combate político por democracia, por sanidade, por qualidade da democracia, por justiça. Justiça social, fiscal e outra. Olha, e por isso é que eu digo, que aconteceu no Brasil, em Portugal, como é que veio a delação premiada? Quer dizer, você tem a Ministra da Justiça a criar uma comissão de combate à corrupção que é em si própria a admissão que não tem havido estratégia nenhuma de combate à corrupção. Quer dizer, ter um esquema de... Como é que vê a delação premiada olhando para o que aconteceu no Brasil? Eu acho que a lei portuguesa já permite a colaboração de... A premiada de, é outra coisa, sim. Mas nós, até por nossa carga histórica, damos à palavra denunciante, como à palavra de delação, uma carga, política muito negativa. A questão, do meu ponto de vista, eu prefiro a expressão da colaboração premiada ou incentivada ou coisa assim. Eu acho que a própria lei portuguesa... A questão é se é um convite à mentira. Não, a questão aqui é importante. Não. No Brasil não, é um convite à mentira. Mas eu não estou a falar do Brasil. Estou a falar aqui em Portugal. A própria lei portuguesa permite... Eu salvo-me se denunciar aquilo que o Ministério Público A própria Público lei quer. Portuguesa já permite esse tipo de colaboração. Que não deve, obviamente... apagar as responsabilidades criminais que um que pode não apagar, só diminuir. Mas têm que ser valoradas pela justiça. Quer dizer, olha, quer maior estatuto apagão... Estatuto arrependido não é a mesma coisa, não quer é? Quer maior apagão do que aquele que foi dado com os regimes especiais de regulação tributária. Que contra é quase um escândalo. Então, escândalo, porque as pessoas pagavam, os Ricardo Salgados e outros da mesma estirpe, pagavam 7,5% no último RERT, mantinham o capital lá fora nas offshores, na Suíça. Mas a lógica é a mesma. A lógica é a mesma que é. Não, para conseguir qualquer coisa, eu crio um estatuto. Mas não é isso, justiça. Obviamente, que está em causa. Não é isso que está em causa. Não é isso que tem sido defendido por várias vozes aqui em Portugal no reconhecimento da colaboração com a justiça daqueles que, mesmo tendo participado na feitura do crime, depois se arrependem e colaboram na descoberta dos outros criminosos. Eu acho que isso é perfeitamente lícito e devia estar perfeitamente consagrado. Aliás, segundo dizem os operadores da justiça, até já é possível fazer isso. Tem a justiça a capacidade de usar a lei. Pensa que José Sócrates é comprava a Lula da Silva? Não sei se a comparação é em termos de dimensão dos patrimónios que foram acumulados, se calhar não é. Se tem a ver com o património público que foi dilapidado, certamente que o Brasil é muito maior. Se tem a ver com a responsabilidade política... Eu estou a falar com a responsabilidade criminal. A responsabilidade criminal e política, eu penso que poderá ser comparável, embora tudo quanto eu vi até agora a sacada a Lula não tenha a gravidade daquilo que é imputado. Eu vi já até é agora a sacada a Lula não tem sobretudo não provas tem gravidade. Que é, e não que tem é a problema. Gravidade daquilo que é que consta daquilo que é publicamente dito que é a acusação. Há sentimentos no Partido Socialista em relação à sua posição, em relação a José Sócrates? Eu não sei se em relação a... Eu sempre fui, depois de saber do caso José Sócrates, eu sempre fui aos congressos dos Partidos Socialistas dizer que nós não podíamos passar por cima com esses... E acha que há ressentimentos no PS em relação a isso? Acho que há algumas pessoas, mas se calhar são as pessoas que ficariam sempre ressentidas comigo por qualquer... por justamente eu exigir autocrítica, exatamente para o PS se tornar imune a voltar a ser instrumentalizado como foi por um indivíduo como José Sócrates, sem escrúpulos e com outras qualidades que até de estamina, etc., que levaram a que o partido se deixasse instrumentalizar. E penso que enquanto o PS não fizer essa autocrítica, está vulnerável. Está muito vulnerável. E não é por acaso que está vulnerável, porque infelizmente o caso de José Sócrates tem uma responsabilidade, um nível de responsabilidade ímpar, porque ele era primeiro-ministro, etc. Mas infelizmente não será caso único de gente que está no Partido Socialista para se servir para o tráfico de influências, etc. Como de resto em todos os partidos no poder, são obviamente os mais vulneráveis a serem capturados, infiltrados e instrumentalizados por interesses perversos. Disse que não quer estar maniatada por um cargo político, incluindo o de Presidente da República, faz uma avaliação positiva do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa e acha que ele vai ser reeleito. Depreende que não vai ser candidata, depreende bem? Eu não corro por cargos e eu acho que tenho uma plataforma de comunicação com a opinião pública, de influência nas causas que eu penso que são importantes, que não precisa da outra plataforma, quer institucional, quer de uma campanha para essa corrida. Eu não lhe perguntei se precisava, depreendia bem mais, que não. Não quero ser. Eu hoje tenho uma liberdade de expressão e de intervenção, não devendo nada a ninguém e não querendo dever nada a ninguém, que é preciosa, e não quero sentir-me maniatadas A minha pergunta é num quadro institucional, porque sim, um quadro institucional, qualquer que ele seja, no governo, numa instância reguladora, num órgão como a Presidência da República, obviamente que impõe limitações de expressão. Eu quero falar, eu quero dizer o que tenho a dizer. Isso quer dizer que não vai ser candidato à Presidência da República? Eu não tenho nenhuma intenção de ser candidato à Presidência da República, não corro por isso. Acho sim que o PS deve ter um candidato próprio e um PS que federe o mais possível e designadamente à esquerda e que vá a debate, que vá ser capaz de trazer o próprio Presidente Marcelo para um debate que não tenha havido, designadamente sobre estas questões. Acha que estamos num tempo de candidatos partidários, ou seja... Não digo que seja um candidato do Partido Socialista, é um candidato apoiado pelo Partido Socialista, mas que seja federador à esquerda. Mas disse que António Costa não deixaria ser candidata. Não precisa da autorização do PS, como é evidente. Maria de Belém e Manuel Alegre não a tiveram, não, mas e foram candidatos. A razão porque eu disse isso é porque eu não sou... Admitindo que o candidato não tem que ser do PS, tem que ser apoiado pelo PS, tem que ser um candidato próprio do PS. Ou mesmo sendo do PS, não tem que pedir autorização ao PS para concorrer. Não tem que pedir autorização a ninguém, naturalmente. Mas eu sobretudo também não quero é contribuir para uma terceira eleição presidencial em que o PS vai dividido com dois candidatos. Isso não acho bem, de maneira nenhuma. E é por isso que eu acho que tem que haver sintonia, e naturalmente com quem é o secretário-geral, para se identificar quem quer que seja o candidato presidencial. Não acho bem, é como alguma imprensa sugere que esse é o objetivo de António Costa, se é, discordo, que é não ter candidato e, portanto, ser de uma forma indireta no fundo pôr o povo socialista a apoiar o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Não quer dizer que não haja muito socialista que venha a votar em Marcelo Rebelo de Sousa, até porque, como disse, eu faço um balanço globalmente positivo do mandato deste mandato do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, mas acho que importa que haja um candidato que federe à esquerda e que obviamente tem que ser no PS, e não vejo que qualquer candidato possa sê-lo nessas condições sem o apoio do secretário-geral do PS. Disse que não está a fazer isto, não põe a possibilidade de concorrer, mas é uma questão que pondera ou não pondera. Eu pondero exercer a minha liberdade de expressão crítica e sem constrangimentos de nenhuma espécie. Como lhe digo, não quero dever nada a ninguém. Não respondeu e, portanto... Sejam votos, sejam financiamentos partidários ou financiamentos de alguma espécie, que obviamente também são questões importantes para campanhas, etc. Não quero ter esse tipo de preocupações. Depreendo que não fechou essa porta, porque não respondeu, portanto, depreendo que não fechou essa porta. Não, é que isso está mesmo no meu horizonte, perceba? Portanto, vocês estão-me a confrontar com esse tipo de coisas todos os dias, mas eu não está no meu horizonte. Muito obrigado, Ana Gomes, por ter aceitado o meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.